1-0. Devido à norma de segurança negativa. Torres, se for facilitar aí pro Xané pra gente não complicar, a gente tem condições de assumir a base da 1-7 a partir do momento e pousar na 1-7, Alfa Bravo Viva. O Alfa Bravo Viva prosseguir pra 1-7, então o plano de instrumento cancelado agora aos 3-5, autorizado base pela direita da 1-7, aguardando autorização para pouso. Torres, Xané 63, decolagem pistola 0. Cancuno 30 graus, 08 nós. E decolada 1-0, Xané 63, 2 anos. Muito obrigado, meu amigo, pela sua ajuda, viu? Imagina, amigo, bom voo. O Alfa Bravo, Vitor, por gentileza, base curta para 1-7. Temos outro tráfego próximo ao externo para pouso na 1-0. Afirmativo, base curta, Vitor, tá? Encurtando, se a senhora autorizar, a gente já consegue virar para pouso. Não copiei o Alfa Bravo, Vitor. Tá encurtando, o Vitor já usou o 1-7. Ciência, pista livre, pouso autorizado 1-7. Vento 1-30 graus, 08 nós. Livre, pouso 1-7, Vitor, obrigado. Nós teremos o Juliette aguardando, boa noite. Paulo, Oceaner 642, Prax 145 a bordo, 1320, Natal. Paulo, Oceaner 6321, está autorizado a alinhar e decolar. Afirmo, 6321, decolagem autorizada, da pistola 0. Sim, decolagem, 6321. Código Avianca, Juliette 02, boa noite aqui. Controle Salvador, boa tarde, o Azul 9135, ciente da Romeu. Azul 2. 9135, aciona identificação, contato radar 1 minuto para Coral, após Coral vou em Bonf e reporte em Delta descido. Ok, confere 1 minuto após Conde Bonf, chamada Delta descido, Azul 9135. Ana Hermia 326, Torre 1 no noite, decimal 95. Vou chamar agora, obrigado. Salvador, chame 6326, passou o estelo e está embaixo para baixo. Sim, sou Chané 6326. Aguarda a autorização para pouso. Aguarda. Delta Fox, mantenha sobre a linha de voo visual, aloque o código 01134, reporte Paris. 6326 copiou a autorização de pouso? Negativo. Xané 6321 decolou aos 32, controle agora 119, decimal 35. 135, Xané 6321, não perde. Papá, papá, Alfa Bravo, Vitor, solo 38, autorizado backtrack, até prosseguir até o 44, reporte 1-7 livre. O número 1, tem condições de aprovador e manter a alta velocidade. Tem a poder de amar aguardando o azul. Mantendo a mão, o 279. Salvador, 6314. Pistola 0. Foi pro 6314, DC 050, via Mari, senhor. Afirmativo, senhor. 964, curva esquerda. Na proa 1, no 60. No 60, ciente, gol no 964. Controle, boa tarde, Xané 632, Ana. Contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 360, via saída árvore. 360, via árvore, Xané 632, Ana. Xané 63, Ana, 42, Xané 10, via 050, confirma. Afirmativo, dessa via chegada para nível de voo 050. Voltando um, gol 1964 para interceptar o curso localizador curva esquerda na proa 120. 120 para o localizador 964. Autorizado, vento 1 40 graus 08 nós, 3211, está livre o posto, 3217. 6321, na Chanel. Afirmativo, Chanel 6321, vou na proa de Elefa. Proa de Elefa, 6321, na Chanel. Gente, Oscar Bravo, Bravo Vito, uma boa tarde. Chanel 6314, desça para 3.000 pés. Ajuste 10111. 3.000, 10111. Foi solicitado 259. Confere, mantém. Chanel 6314, negativo, livre das restrições de velocidade. Controle, boa tarde. Com 966, vai atingir 170. Bono 966, sem identificação, desça nível de voo 060, via chegada a Mari. A identidade autorizada 060, via chegada a Mari, para o voo 1966. Voo 1964, chame torre 198.95. 996. Entendeu, 3.000, livre de restrição de velocidade, 6319. 964, estabilizado, no final longa. Boa tarde, 964. Continua a aproximação, reporta quando baixar de checagem. Aproximadamente mais 40 minutos. Tente. 1966, confirme sua velocidade indicada. 274. Reduza 2509. Reduzindo 250, 966. Recebendo 5%. Está providenciando o balizador. Negativo, seu nome é 314. Zero. Passa 10. 2-1-7, livrou. 3-2-1-7, prossegue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, chamará o seu 3-2-1-7. Ajuste 9011. 3.011, 2791. Vamos lá, vamos lá. Gente, aguarde cópias. O Alfa e o Fox. Gente. Agora com forte geada, intensidade 2. Ah, 64, está muito ruim essa transmissão agora. 10, está reautorizado voar na coroa de zona e interceptar o curso localizador. 3.000, voador na intercepta o lote hoje. Chanel 6321, chame Recife na frequência 128.8. Faz negativo 126.0. 288, negativo 260, Chanel 6321, boa tarde. Azul 2791, reduza para 220 nós. Reduzindo 220 nós, 2791. Controle Chanel 6142, decolado. Chanel 6142, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 350, via saída PUCA. 350, pode voar a Caju, certo? Negativo, vai na rua de Jamo. Acionei 6142. Jamo 6142. Chamou? Uno, como é que recebe fala? Direito 211. Agora tá 5%. Número 2. Então, visual, via corredor forte, aguarde cópia número 2. M3 no 4, curva direita na proa 055, o limite permanece até 3 mil pés após duna. Afirmativo, senhorita. Então, 050, 2 mil pés, permanece limite hoje. Oceaner 6142, autorizado voar na proa do Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, obrigado, 6142. 94. Alfa Romeo Alfa Eco Fox para Barreiras, está pronto, cópia? Salvador Barreiras, 280, nível autorizado, via rota do plano. Decola da pista 17, primeira curva à esquerda, saída Momo, Cogbo, após Cogbo, segue direto, conforme a rota. 119, decimal 35, controle, 5053, o transponder. Nós, 2791, visual com o colega, posição 1 hora, confere. Afirmativo, 1 hora, 12 milhas, 3.500 pés, número 1 na aproximação. Gente. Acionamento, táxi, decolagem, torre em 1.18, decimal 95. Na reporta. Receptando o localizador. Ah, sério, sério. Controle, eco-rotatória, tarifo, está na prova rotatória. Porte rotatória, eco delta Fox. Delta Fox vai na pétala da ratatela, vai chamar todos. Negativo. 1966, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 090, limitado pelo curso localizador, reduz a 2209. A esquerda para o 090, reduzindo para 220, limite ao lote. Azul 2791, não desça 2 mil pés. 2 mil pés, 2791. 1966, desça 3, corrijo, 4 mil pés, ajuste na 011. 4 mil com 1.011, ficou 1966. Papatango, Quilo, Quebec, Serra, prossiga. Ele de voo visual, desça 1 no meu pé de condições visuais, por hoje Paris. Só tem interseção autorizada e a porta para ingressar na pista. Só um instante, irei chegar com a mesma, o Eco Romeo Alfa. Eco Romeo Mike. Volume 964, Juliette, portão 10. Volume 964, Juliette, portão 10. Portão 10, 964. Papá, o meu tango Charlie, tango, mantém essa proa por mais 3 minutos após a LS para o seu área levantamento. Pela proa por mais 3 minutos. Perceptando o localizador, 63, ou não faz? Anel 63, não 4, Sami Torre 1, 8, decimal 95. 1895, até daqui a pouco, senhorita, obrigado. 1966, curva direita na proa 040. A direita pro 040, gol 1966. Azul 91135, vou ir na proa de pelo. Afirmativo, continua a aproximação e chama com o trem mais estrado e checa. Boa. Informação Romeu. Para Guarulhos, São Paulo, nível 340, pronto para a cópia. Cliente, dando 3155, Guarulhos, aguarde cópia. Aguarda, 3155. 95. Gente, assinamento por conta e risco, aguarde de cópia, o eco no meu mais. 966 vai atingir 4.000. Autorizado descida 3.000 pés, senhor, aguarde a proa para interceptar o curso localizador. Guardando a proa, desce 3.966. Corrigindo, voo 1966 está reautorizado descida 2.000 pés. Agora 2.000, 966. Voo 30 graus, 9 nós. Como foi registrado por Papalca 3, certo? 1.000 pés. Sentido tráfego, agora sem baixada e travado, senhor. 140, 19, sem livre pouso. Visual com a 10. Tente reposta no localizador e aguarde para chamar a torre. Reportarei. Controle ao mais não é alvo. Prossiga. Para abandonar a setor da ponte nova. Solicita manter o que é necessário do Coro da Barra por dois minutos. Ainda aguarde para subir do Mike Romeu Alfa, informa 3 aeronaves na aproximação a 2.000 pés. Sim, 1966 para interceptar o curso localizador, curva direita na proa 120. A direita proa 120, precisado interceptar localizador. Gol 1966, está interceptando o momento. Sente o gol no 966, aguarde para chamar a torre. Aguarda. 2791 estável. As 2791, no chame torre 198, decimal 95. 1895. As 19135, desça 3.000 pés. 3.000 pés, as 19135. Torre, muito boa tarde, azul 2791. Afirmativa aguardando a autorização. Final, 270, o nível autorizado via roda do plano. Decolando 17, curva esquerda, saída Puca. Após DCT Aru, após segue conforme a rota. 119, decimal 35, controle. Acione 5130. Apenas confirmando, Puca, após Puca Jamo, após Jamo DCT Aru. Ok? Puca Jamo, após Jamo Aru. É com o meu mais. Tá chamando correto, que eu vi pessoas a bordo, por gentileza? Gente, para o táxi, chame a torre 1295 no Graia, já acionado, e é com o meu mic. ETAP 3.000 pés, 1091, passaria 2231. Confirma a razão que emprega na descida? Via do Pesudo 1-0. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Mótima. 1-1-9-3-5, controle. Acione 5-1-7-4 no transponder. Primeiro massivo, então autorizado nível 320 para São Paulo, Guarulhos. São Pesolo 1-0, decola da 1-0, com curva direita na Zael, Leda, Mótima. Sinal 35, controle, 15174, transponder, posição 1-1, 03155. Correto, chamada pushback, seu nome. Chamará, obrigado. Claro, Salvador, gol no 884, informação 1-0. Gol no 884, aguarde instante, cópia para Aracaju. Aguarda, gol no 884. Tabitango, curva direita agora na proa 090 para evitar tráfego de descido. Direita 90. Salvador, muito boa tarde. Voo 1966, estabilizado LF, baixo trabalho. 966, boa tarde. Continue na aproximação, aguarda autorização de pouso. Ajuste na 01. Aguarda autorização de pouso. Gol 966. Primeira curva à esquerda. Sai da Puca, Jamo, após Jamo, Aracaju. 119.35 controle, 5144, transponder. Aracaju 230. Perfil da Puca, Jamo. Frequência Aracaju, recorda 1-0, curva esquerda, 1935, 5144, transponder, para o gol 1-8-8-4, estamos no 02. Correto, chamada pushback, acionamento, gol 1-8-8-4. Chamada acionamento, gol 1-8-8-4. Mano, teria condições de, após decolagem, cruzar o campo de imediato? Solo, eu vou fazer o céu, ele é terra. Mantenha antes da Juliette, 63 no quadro. Pra esperar antes da Juliette, confirmado? Tem antes da Juliette, 63 no quadro. Integrado no plantão 7, porém o mesmo se encontra ocupado no momento. Afirmativo, então, vai aguardar aqui antes da Juliette. Modo 009 na escuta. Olá, Salvador, boa tarde, Azul 2791, livro office. Azul 2791, segue via Alfa aqui no pátio 3. Alfa, quilo, parte 3, azul 2791. Pripouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 8 nós. Autorizado pouso para o gol 966. Climativo, a infraero aqui alocou 07. Aí o mesmo se encontra ocupado no momento, agora no instante, o 6-4, se é que o mesmo se desocupa. Não, sem problema, já está de porão aberto, só para ter uma noção aqui do 4-0. Muito obrigado. Solo Azul, 4118, informação Romeu para Confins, preocupado. Azul 4118 para Confins, aguarde cópia. Aguardando cópia, seria a saída prevista, por gentileza? Arbor, releva. Serra, Romeu Pés, mantém espera no... Para o rotatório, pelo Quebec Serra, devido a aeronave prosseguindo para pouso. Aguarde para chamar a torre. Sete. Aguardando, azul 913. E o Pés? Aqui, um pronto para cópia. Sete da Romeu. Sente o da Direct Serra, Manati e o Pés, decola da 17, curva à direita, corredor axé, 1935 controle, 0133 no transponder. Responde 0133. Correto, chame para acionamento o Oda Direct Serra. Está ali de acionar, então botar o, a torre? Gente, acionamento quando em risco? Apenas com as 20 pessoas a bordo? 02 a bordo. Gente, 02 a bordo. Para o táxi, chame a torre 1-1-8-95, bom voo. Aciona aí pro táxi, chama a torre 1-1-8-95, grato. Senhor, o senhor, o 63, não, para ser janeiro, olha, desculpa, não quero nem incomodar vocês, mas eu acho que o voo não está nem próximo da sananete. Dois porões ainda estão abertos. Gente, a gente está tentando entrar em contato com a Infraero para ver se a mesma consegue realocar o portão do senhor, ok? Agradeço. Salo Salvador, boa tarde, algum 966? 966, segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette. Azul 9135, cheque 3, pouso autorizado, 90120 com 8. Bastante travado, de pouso, azul 9135. Vai ter um visual com a terra na final? Ainda não. Só porta visual. Visual agora. Tem condições de cruzar a retaguarda do mesmo? Aqui. Então, cruza final 1-0, retaguarda do mesmo, aguarda para girar a base, tango, tchari, tango. Torre, é o Mike Off Mike. Mike Off Mike... Continue na aproximação, evita sinal 10, reporta o tráfego, vai cruzar sinal da 10, para uma base pela direita da 17. Mantenha o setor norte no 510. Confirme, segue, confirme intenções, pousa em Salvador. Pouso no Paxo 5. Gente, mantenha o setor norte aqui, reporta um través norte da torre, Mike, Golf Mike. Mike. Mantenha o eixo da 17 livre, um tráfego, uma base direita para 17, Mike, Golf Mike. Mike. Já estamos como um helicóptero, mantendo ligeiramente à esquerda do eixo de pouso da 17. Não vai interferir. Eu posso ficar no visual com medo. Pelo que é terminou o 360. A gente ainda mantém espera, o tráfego seja sua, agora na curtíssima final, afastado aproximadamente em 7 milhas. Aguarde para essa torre que o Quebec Serra mantém espera. Direito turbulência do tráfego que acabou de pousar na 10, libido a colagem 17, 130 com 8. Não, prossiga. Para a costa, Galeão. Eu já chego 9, apenas confirmando o horário do voo, do plano. Esse voo está atrasado, não tem uma DLA, não? E o plano que eu tenho aqui é para as 18:08, está vencido. Sabe se a empresa aceitou alguma DLA? Vou checar com a companhia. Gente. Confirmando para o 659, qual seria a saída do galeão? Saída da El, Leda e Irumi. Leda e Irumi, obrigado. Salvador, boa tarde, é 6327, Leal, autorização Leal. 327, Leal, aguarde cópia. Corre, é o Mike Golf Mike. Mike Golf Mike já avistado, mantém o setor norte e aguarde autorização para prosseguir direto para o 45. Ai, que graça. Seu menino. Alfa decolado 02, autorizado por vara à esquerda, cruzar o campo e formo no setor norte do campo um helicóptero mantendo 500 pés, o Oscar Romeo Alfa. Autorizado curva à esquerda, Oscar Romeo Alfa iniciando na linha do litoral, ciente do tráfego, ainda não visual comigo. Pode prosseguir via linha do litoral para o corredor forte, o Romeo Alfa. Grato, Oscar Romeo Alfa. Final baixado, gravado, tanque. Tango Charlie Tango avistado, 901 no ajuste, livre pouso, 97, 130 com 8. Correu, Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, prossiga. Passou Pituaçu, está passando a Piatã, 500 pés, na intenção, TGL na RMAR, após prossegue para a Estrada do Coco. Mike Romeo Alfa, confirme. Vamos voltar, Mike Romeo Alfa, helicóptero, afirmativo. Gente, mantenha a vertical do farol de Itapuã, Mike Romeu Alfa. Itapuã, Romeu Alfa. Sorri de passageiro, Quilo Quebec Sierra. Quilo Quebec Sierra, início 360 pela esquerda, guarda, repórter interceptando 17. 7. Tango Charlie Tango após o pouso, qual pátio? Pátio 5. Gente, pátio 5, Charlie Tango. Controle, 5427, transponde. Gente, autorizado com PIS 360, saída Arvó, Elefa, primeira curva direita, transponde 5427 e controle 1935, azul 4198. Afirmo, 5427, transponde, chame para pushback e selamento. Já está pronto pushback e selamento, 4198. Tango Charlie Tango 04, direita para pátio 5, frequência livre estacionar, uma boa tarde. Quantas pessoas? Duas pessoas, gente. Mike Golf Mike, autorizado, está presente, aproximar direto para a Papá. O pouso será na Papá e após prossegue para 5. Ah, que graça. Formou a aeronave que acabou de pousar na 17 e prosseguiu para o PAC 5. Ok, visão. Eco Romeo Mike, mantém a cabeceira 17, um helicóptero vai pousar aproximando direto para o pátio na interseção Papá. Torre de Papa Tango, pelo Quebec, CA, terminou 360. Prossegue, final 17, aguarde autorização de pouso, Kilo Quebec, CA. Seu Mike Romeo Alfa, Vespa de Itapuã, para cruzamento e TGL em Rimar. Mantém, o Mike Romeo Alfa, autorizado de cruzamento nacional da 10, não interfira com o eixo de pouso da 17. E aguarde para gerar base, prima. Mantenha a perna do vento, o Michael Romeo. Gente, cruzando a final do 1-0, não interferindo no 7, o Michael Romeo. Vamos, Robinson 4-4, pousando no PAC 5, ok? Gente, visão. Michael Mike, já gente, considere solo 05, frequência de estacionar Michael Mike. Mike. Eco Romeo Mike, livre decolagem no 7, 120 com 9, informa o tráfego à direita, um helicóptero não interfere com sua decolagem. Mano 8, decimal 95. Torre 1-1-8-5-2-2-3, Luiz Quebec Hotel, confirma sua velocidade indicada? 2-0-0-9. Tente, reduza 2-0-0-9. 2-0-0. Sou de Salvador, muito boa tarde, papapá, Oscar Romeo Alfa. Papapá, Oscar Romeo Alfa, autorizado sua subida em condições visuais para o 095, reposta extingindo e quando possível seu estimado de pouso. Exceção 095, reposta por nivelado, estimado de pouso em Recife vai ser ao 2130. 2130, copiado, está autorizado o voar na proa de Conde, o Oscar Romeo Alfa. Direto Conde, Oscar Romeo Alfa. E apoia, vai chamar para arremetida, prosseguindo para a sala do coco. Gente. Eco Romeo Mike decolado ao 07-1935. 1935, boa. E no Quebec CA 1091, livre pouso 17-130 com 9. Livre pouso, Quebec CA. Confis, aguarde cópia. 2231, boa tarde, no 011, continua a aproximação, aguarde o E, autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, 2231. Pouso 315, alternando Ribeirão Preto. Michael Romeo Alfa, curta final arrimar, vai chamar para remetida. 140 com 9, Michael Romeo Alfa, chame fora do solo novamente. Alfa. Bom, espera a torre 295, obrigado. E um bom dia. Janeme 314, autorizado Juliette, portão 3. Ah, será, mas senhor está autorizado, então. Ou também a 3, bom, 984, corrente equipe de solo, que após a aeronave da Avianca, parque a, no portão 03, à sua esquerda, na livre pushback no 02, chame pro TAP. Firmando por 63-04-03, né, senhor? Deve ser isso aqui, né? Afirmativo. Pra onde a aeronave da Azul estava? Juliette, portão 3. Você anima 314. Muito obrigado. Aprodijamos, Mike. Tô em Salvador. Boa tarde, Azul 4118, ponto de espera da 10 pro. Mantenho ponto de espera 4118. Mantenho ponto de espera 4118. Frequência livre, boa tarde. Boa. Beck Hotel, chame torre 1-1-8, decimal 95. 1-1-8-95, no Guarapá. Guiado para 1-1-8. Gente, após a passagem mesmo, ele mantém azul 4-1-8. saída Dael, Leda e Rumi. Uno 19-35 controle, acione 5420 no transponder. Onda corda 10360 Guarião, Dael, Leda e Rumi, roda com o plano, 19-35 controle, 5420 no transponder. Plano 650, planejamento correto, chame uma pushback acionamento no portão 10. Camarada 10, o 659. Peraí, Manu. Seném 327 para Ilhéus, aguarde cópia número 2. Aos 1-0, direito no 2-1-1, solo. Direito 2-1-1, 2-2-3-1. Agilizando manobras, por gentileza. Agilizando. Quatro, 1-1-8, vento 1-3-0 graus, 8-9, sem pista livre, livre decolagem 1-0. Livre decolagem 1-0, azul 4-1-9. Via pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Via pátio 3, reporta lá no ingresso para o principal, passarei 2-2-3-1. Quebec Hotel, como é a torre? 5-5. Bom, 1-0-9-7. Não há instante, apenas mais um minutinho para a cópia. 5, Quebec Hotel recebe 5-5. Como recebe a torre? 5-5. Hotel livre pouso 1-0, 130 com 7. Livre pouso, esse papel hotel. Descida para 2000, autorizado, é contrato estabilizado, 2011. Ó, no 620. 1935, boa. 1909, porta. 2 horas e 7, nova. Confia em VOB? Noite do 4? 72, 072. Segue táxi, Engie Alfa, no ponto de Peradão no 0, Torre 1, 1895, QNH no 0, no 1, no bom voo. Engie Alfa, ponto de Peradão 1895, voo no 8 do 4. Voo no 966, observe aeronave da companhia, Juliette, portão 2, no portão. Eita, voo da companhia, Juliette, vai parar no mesmo lugar da aeronave da companhia, 966. O senhor chamou 2009. Afirmo, sim, a gente confirmou, sim, a EDLE parou no 1856. Então tá ok, muito obrigado. Bono 097 para Confins, pronto, cópia. Bono 097, Salvador Confins, 360 nível autorizado, via Ampers 121. Decolada 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa. 1-1-9-35 controle. 5-4-3-2 no transponder. Correto, chame o pushback acionamento no 097. Está pronto para pushback acionamento no 097. Da companhia parquear no gate 2, tarifa de pushback no 4, chama pro TACA. Para puxa encenamento 2009 no 7. Que é negócio, olha, pronto, pronto. Voo 2009, no portão 7, está ali no Pushback, cheio cruzado. Chamber Taxi 009. Papatango, Whisky, Quebec, Hotel. Prossegue via Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, mantenha antes da Juliette, tá bom. Salvador Ilhéus, 240 nível autorizado, via roda do plano. Decoladão no zero, primeira curva à direita, saída da El Coral. Uno, 19.35, aguarde confirmação do transponder. 6327. Ciente, 240 para Ilhéus, decolada 10, direita da El Coral, 1935, controle aguarda transponder, 6327. Primate, correto, sendo quando pronto, 6327. Decolagem do Nomeia, 1935, Goiás. 1935, obrigado. Então, Juliette Sierra, autorizado, decolagem, estão no 7, o vento 120 graus, 8 mais. Contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 230 via saída pouca. 230 via saída pouca, 1834. Decolou aos 17, às 1h07. Entrou no farol de Itapuã, quando lá transfere controle de 935, até a regra. Farol de Itapuã transfere 935, cara. Firmando 182, a bordo. Cheque táxi via Engenho Alfa, no ponto de esperadão 0, torre 1, 1895. Quenegal no 0, 1, 1, gol no 097. Qual é o Romeu aí? Controle, Alfonso Romeu, 0, 0, 0. Salvador, alterna Salvador com 2 horas e 40. 2009, segue táxi via Engen Alfa, o ponto de espera da 1-0, torre 1-18.95, Quenegal no 0-1-1, bom voo. Via Engen Alfa, com a torre depois 18.95, 1-0-1-1, obrigado, bom trabalho, gol 2009. Saúde, boa tarde, 3-2-9-5-5-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0-1-3-6-0 hotel. Após a aeronave da Gol livrar a entrada da Juliette, autorizada a entrada na mesma, irá taxiar via Juliette, pátio principal, chame novamente na Taxi Lima. Pato e 3217, Confins, pronto, cópia. Tem um senhor. Salvador Confins, 360 nível autorizado, via Pesudo 190. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótima. 119.35, controle, acione 5446, transponder. Correto, chame o próprio espécie de acionamento no portão 5. Chama na 3297. Fala, tá 3155, puxa, acionamento no 1-1. No botão 11, aguarde, tá 3155. Aguarda, 3155. Teremia 327 na escuta? Acione 5445 no transponder. 5445, confirma? Afirmo, 5445. 5445, já. 8, chame Recife, 1260. 4198260. Ativo. Chama pro táxi, Alfa Fox. 895. Lima, Quebec, Quebec, Torres, 1155. 3155 no portão 11, saída do pushback, chama pro táxi. Saída, chama táxi, tá 3155. Interseção autorizado, reporta para ingressar na pista o Foxtrot Romeo Golf, por gentileza, está com muito chiado de fundo. Ciente, o Romeo Golf. Bolo 620, solos 21, direito 121, 1 é o solo. 21-1, grato. 84, suba Recife, nível de voo 190 agora, chame Recife em 126, decimal 85. 190, chamando Recife em 265, gol 1884. Bom, controle, é o gol 1884. Quando houver uma restrição tão próxima assim, por favor, procura avisar com antecedência, viu? A gente estava com 3 mil pés de razão, quase parou o nível aqui. Estimativo Gol no 884, a gente acabou de nos ligar mandando a restrição. Posteriormente iremos tentar avisar antes do Gol no 884. O senhor está confirmando a frequência do CMC? 26.85. 26.85, Gol no 884. Salvador, Gol 2009. Gol 2009, ali mantém, cabeceiro 1-0. Ali mantém 2009. 59-0, pushback acionamento. 59, número 2 no setor, aguarde para o pushback. Aguarda, 659. Cabeceira 97. Gol 0097, decolou 23, controle 1935, uma boa viagem. 1097, contato radar na decolagem, sobre mantém nível de voo 360, via saída árvore. 1962, já quanto com a Juliette? Nossa. 04, 1620. Tudo Conde. Peixe, Oscar Romeu Alfa, aguarde para chamar o controle Aracaju. 009, livre decolagem, pista 10, vento 130 graus, 8 mais. Iniciando 10, gol 2009. Sim, agora para o táxi, ao Fernando Galeão. São 3 horas e 55 de autonomia. POB de 224. 2224 a bordo, altímetro no 09, táxi Via Pátia, reparte através do portão 612. Via Pátia, reparte através do 612, no 09, 03155. 1659, confederação com a equipe de solo, após saída do Airbus, estação na retaguarda, autorizado para o pushback somente, chama para o táxi. Após o Airbus na retaguarda, está livre, chamada táxi, 659. Salvador, o gol 1169, seguinte da informação, Romeu Guarulhos. Prevista da Ela da Morte, aguarde cópia. Aguarde. 3155, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, 8595, bom voo. Índia Alfa, no ponto de espera 295, obrigado, bom dia, 3155. Qual Salvador, boa tarde, passarei 2231, assiste da Romeu, Barreiras 18160. São Juliette Serra. 03 para cópia. Bom, vantagem, aguarda a cópia 2231. 1935, uma boa viagem. 1935, outra guarda. Salvador. Controle Salvador, gol 2009. Controle Oxalé 6255. Gol 2009, chamou. Entendido, voo 2009, contato na decolagem, submantenha nível de voo 240 via saída da EL. Solicito 180 e a proa de Ilhéus, por gentileza. 180 autorizado na proa de coral inicialmente, voo 2009. Proa de coral 180, voo 2009. Voo 1097, vou na proa de Alessa. Proa de Alessa, voo 097. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama o táxi, 3217. Tequilo, confirma 2 a bordo. O Veracruz, 1 mil pés, corredor axé, decola da 17, curva direita, controle 119, decimal 35. Aciona 01 no meia, coteja. Papa Oscar Romeu Alfa, serviço radar terminado 1 minuto para Conde. Prossiga agora com controle Aracaju na frequência 120 decimal 3. Camarada agora Aracaju, 120 decimal 3, Oscar Romeu Alfa. Muito obrigado, uma boa tarde. Bom voo. Salvador, boa tarde. O 6255 do Oceané, centro da informação Romeu. Sané 6255, acione identificação, desça nível de voo 050 via chegada Mari. Identificou 050 via chegada Mari, 6255. Tarde, tá, 3155, posso esperar pronto, 10. 3155, alinhar e manter, cabeceira 10. Alinha e mantenha, 10, tá, 3155. 6 a bordo. 4310, alterna Floripa para o táxi. Revecionar a chama para o táxi. Fez o portão 612. E a parte reporta antes do 612, através do 612, segundo 659. 017, ele abre pronto. Antes Romeu Golf decolou às 29, 1935, a boa viagem. 1935, muito obrigado, Romeu Golf. 355. Direto que é back kill até a interseção, quando lá mantém a posição, aguarda para ingresso. Número 2, decolagem 17. O Corrijo, Papa Tango, Fox Romeo Golf, contato radar na decolagem, submarino 150, saída Conde. Saída Conde, submarino 150, Romeo Golf. Plano 097. Chamei agora o Centro Recife, as frequências 260-2288. 260-2288, 097. 5, está mantendo a cabeça, evitou o tráfego, decolou da pista auxiliar com o perfil de subida confessante. Está aguardando somente a liberação do campo do mesmo, vai passar sobre o campo, para a decolagem. Mantém a cabeça de 10. Gente, mantém a intercessão número 2 para a decolagem, que é daquilo. Gente, é Alfa, é com foco, mantém a cabeceira 17. Pronto, corte, é o nono, Bernardo. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Ferzulu 10, saída da Euleda Motiva, decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5465, boteja. 1169, Guarulhos, autorizado 360, Ferzulu 10, da Euleda Motiva, curva direita, 1935, 5465. Botejamento correto, chama para o prospeccionamento. Reporta no 26, igual 1169. 2231, pronto para a corte. Pronto para a Copa, 2231. Autorizado Barreiras, nível 160, via Whisky 42, saída Momo, transição VATAP. Decola da 10, curva esquerda, controle 19, decimal 35, aciona 5462, proteja. Bem, autorizado Barreiras, nível 160, na Whisky 42, decola da 10, curva esquerda, Momo, VATAP, após Barreiras. 5462, controle Salvador, 11935, parceiro 2231. Projeto correto, chama para prospeccionamento. Chama na 2231. O Michael Meu Alfa, informa o setor do voo local. Tem o Michael Meu Alfa. Ponto 01 no prossiga. Mono, toque arremetido e voo no circuito da 10, aguarde para a cópia, número 2 para a cópia. Gente do acionamento, chama para a cópia. Taxi, TAM 3297182 a bordo, autonomia 3 horas e 15, alternando Campinas. Sima, livre a restrição vertical em ETAP, 625. 625, liberando as versões verticais. Como é, o transversal está muito baixo, confirme sobrevoo. Obrigado, boa tarde, 3155. Estamos aí alguém para tirar o finger aqui da aeronave. Sente, portão 1. Firma. Vamos informar o centro de operações. Firmativo, direto Leda. Reportará o 320-3255. Sou quantos passageiros? Informal, obrigado. Salvador, gol 2009 para a descida. 2009, mantém a minha escuta e aguarde transferência de comunicações para a descida. Ok, está precisando de descida. Está 45 milhas afastado de Salvador, mantém 180 em encerramento, serviço radar encerrado. Chame controle de Elvis, 20-1 para descida. Vai chamar de Elvis, 20-1, obrigado, boa. Decimal 95, bom voo.